cima, eletrizante! Desse jeitinho, Tonho, a gente vai nessa pegada. Já convida todo mundo que tá na live aí também pra chegar. Vai compartilhando. E daqui a pouquinho, meu parceiro Anderson vai mostrar mais um pouco da coleção da Impérios. Tomássimo já detonou. Agora, eletrizante, chega junto pra tocar um pouquinho daquelas machucantes que todo mundo gosta. Aquelas marcantes que tu quer curtir. Daí um pouquinho agora. Teu DJ chegou. Lá vem a primeira. Deixando 100% ao de vídeo aqui na Reality Produções. RW Multimarcas apresenta essa live muito top pra você aí. E já já a gente vai mostrar mais um pouquinho da coleção da Impérios, viu, gente? Daqui a pouquinho. Gloria Silva, o Simon. E aí, Simon, Carlos Teles, DJ Igor do Look Sonha, Igor. Meu amigo Toninho Sample. Segunda-feira, é aniversário do homem mais temido que todos os governadores do Egito. É, papai. Toninho Sample é o nome da emoção. Pra mim, você é o Neymar no PSG. E você? Reality Produções. Aqui é padrão FIFA, tu sabe disso. Jonathan Santos, DJ Teta Pancadel, também tá aí comigo. Vem nessa emoção! É a live da marca Impérios, meu irmão! Vem com o eletrizante, tá detonando, tá sacudindo e relembrando nas marquetes. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só porque, bebê? Só não posso explicar. Porque o destino mudou nossa felicidade. Vai eletrizante, vai relembrando. Toma! O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. Remixi! Belo de Brasil! Valeu, Ian, estamos juntos, maninha. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou, sem me fazer feliz. Pra sempre. Salado a caralho, amigo Kleber da Quinta do Whisky. Vem, Kleber. Me amou, vem me fazer feliz pra sempre, amor. Banda AR15. Live da RW começando. Eletrizante começando a puxar aquelas músicas que a galera gosta de curtir, gosta de relembrar. Não é verdade? Então toma! Ed Silva, jogão de Curuçá. Abração, hein? Eu quero te amar. E pra você aí, que quer levar a marca Impérios pra sua cidade, quer vender Impérios, só procurar o número na tela aí, procurar meu amigo Renan. E manda RW Multimarcas. Rapaz, esse é o nome da emoção, hein? De segunda? A nossa história de amor. Pode ter. O meu amigo Tolino Sambler. Ele já falou eletrizante. Segunda-feira, meu aniversário. Você é meu convidado especial. Uma honra, viu, Tolino? Gratidão, gratidão. É aniversário do homem mais temido que todos os governadores do Egito. E a mãe de Deus é ele. Rapaz. Pai eletrizante, bota pra lembrar, pra lembrar, pra lembrar. É a live da Impérios. DJ Tuíra já detonou. O máximo já arrebentou. E o eletrizante chega e faz você relembrar. Yo, yo, yo, yo. É a marca que vem chegando e dominando tudo. É a Impérios! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, minha TF! O DJ não para! RW Multimarcas é a loja que comanda a Marambaia. Tu sabes. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até que... Rita Valente, Sérgio Cardoso, DJ Ramon Top também juntinho com a gente. Falcão Tormenta e aí, Falcão. Pra defender meu coração do mar. Pra solidão? Quero abraçar com muito carinho meu amigo Vlad. Vlad da família Maguari. Pensa num cara perigoso. Você, não consigo esquecer de você. Quando? Quando eu vejo o Twitter e o Toninho. Meu Deus do céu, não adianta. Era você a mais perto. Lá vem aquele amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Perdida, perdida, perdida. Eu vejo uma boca esforçada. Me fez cair em teus pés. Combinou tua boca e minha boca. Rapaz. Estou aqui e eu te peço por que der. E esses lábios como estão? Lábios tão... Reality Produções. Lábios tão... Já fechando em três ângulos diferentes, três câmeras diferentes. É o nome da emoção. Aqui a live é padrão FIFA, meu irmão. Vai virar novo visual, abração, viu? Daquele amor. Daquele amor. E pra você que tá aí, vem conhecer. Vem junto pra emoção. RW Multimarcas é a loja que comanda aqui a Marambaia e tá com a marca Impérios. Impérios, anota esse nome na tua mente que tu vai ver muito ainda por aí, viu? Impérios! Agora com a emoção. Agora tá fechado com a emoção. Alô, Renan! Pode crer que é RW na parada agora, hein? Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais. Vandini, Santa Catarina! Fala, Vandir! A noite cai. Mais indo do Lava Jato. Também daí com a gente. Toninho Sample. Não dá pra te esquecer. O cara mais cobiçado do distrito, olha. L'Oréal que diz. Vai, aí você vai. Vai dizer. Relembra, morta. Cristóvão do Chute Certo! Também daí junto com a gente, alô Cristóvão! Um abraço aqui do Eletrizante, Maninho! Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. Lucas Espetacular é o nome da emoção! E aí, Lucas? O meu coração ficou confuso. Murilo e a Juliane. O que fazer? Marley Monteiro, DJ Gleicinho. Mas aconteceu e eu estou aqui. E aí, negão? Hey. Tá de bode clara assim. Foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Hey. Mas foi chegando, foi chegando! Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Só por quê? E aí, mortadela, tu quer lembrar? Tu quer lembrar? Vim pra RW Multimarcas. É a loja que comanda a marca Impérios. E vem pra emoção, e vem pra emoção. Fechado com o Eletrizante do Pará. Yo, yo. Yo, yo. Olha o Joe, olha o Joe. Meu amigo Rafael Cardoso também juntinho com a gente nessa live. O meu parceiro Simon Alexandre da Marambaia. Tô no teu setor, Alexandre, chega comigo. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Do meu minha amiga Cris, vez, DJ Luca, eu logo enlouqueci, meu amigo Anderson, a primeira vez, Reality Produções, fechado com o Júnior. Eu sou capaz de... E na próxima quinta-feira já tem mais um ensaio fotográfico, fechado com a melhor Reality Produções. Lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Vou pra cima! Eu quero eterna lua de mel, eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo. DJ Louro, o mix de Janaridel, e aí Louro? Sou capaz de gritar pra todo mundo. Amor, e eu faço o meu bem pra você. Tudo isso? Tudo isso é só pra você. Mas não vai negar, né? Mas não vai me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E ser feliz com você. Yo, yo. Joe! Gira, gira tudo. Alô, eu sou a Paula. Quem é que liga? É uma live na RW. Totalmente diferente de todas. Reunindo Twitter Boy. O homem que comanda a Hot Valley, reunindo o DJ Tom Máximo. O homem que comanda a carroça e o Júnior Eletrizante do Rob. Vem que tá lindo, vem que tá gostoso. Galera da cidade de Baião, abraço, hein? O Diogão Mota, Marcos Madeirito, bota na pressão, Madeirito. Hoje, hoje? Hoje me sinto tão só, depois daquela briga. Acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda até o final. Agora eu consigo entender. O quê? Se não me toca é porque não me quer. Agora! Agora eu consigo entender. E hoje sei que tem outra mulher. Eu só você. Aí você chora, você chora. Multimarcas, comanda a marca Impérios. E pra você aí, que é de outra cidade também, quer ser um revendedor autorizado da marca Impérios, é só chegar junto com meu parceiro Renan da RW Multimarcas, que a gente vai alinhar tudo. É a marca Impérios chegando e dominando tudo, hein? Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me ama. Vai, Júlio! Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, menino. E aí, bigodinho, vai relembrando aí, maninho, vai relembrando. Diga se me ama. Bruninho Sonic. Denis Uber. Como mulher. Pede pra voltar, vai. Voltar pra mim. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Volta, volta, volta. Não dá mais pra viver. Eu só quero. Dia 28 de agosto, tudo confirmado, DJ Luca M, DJ Kayan, primeiro lá em Cametá, viu? Na Marine Clube, essa festa vai pegar fogo, literalmente. Oi do Cametá, meu irmão. Onde? Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Vai, Júlio! Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Diz pra mim. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Estourilho! Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa na batida. Acelerando um pouquinho aqui, os BPMs, só 10 centavos, só 10 centavos, isso que tá bonito, tá gostoso. E a nossa live não para não, diretamente da RW Multimarcas. A gente vai junto mostrando pra vocês mais um pouquinho da coleção da marca Impérios. Chega junto, vem pra emoção que é a marca que vai dominar tudo, chega junto. Hoje à noite as estrelas brilham mais, eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Olha o Melody! Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo pra te dizer que a noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso. Pedreira Gás! Pra dizer o quanto eu te amo. Então FP Boutique, fechadão com a Impérios. É nóis. O Edinaldo, Gabriel, Mira Família Pantoja, Jabaitetuba. Dia 18 de setembro tem eletrizante por lá. Aniversário da Família Pantoja, Jabaitetuba vai pegar fogo. Vai, vai. Ah, é esse aqui? Vai fazendo aquele caqueado, caqueado. Live da Impérios pegando fogo, meu irmão. É esse aqui? E vai, vai, toma aquele caqueado, aquele batidão, aquele batidão. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, mortadela doido. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. Vem, DJ. Eletrizante, toca aquela que machuca. Eletrizante, toca aquela. Toca eletrizante. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar. DJ Maicon 3D, e aí, Maicon? Abraço, Boninho. Você é o meu papo. Perfeito, né? Faz a dancinha da quadrilha. A dancinha da quadrilha. Vai na dancinha, Toninho, vai na dancinha. Dancinha do carimbó. Ai, ai, ai. Toma no carimbó. Toma no carimbó. Faz a dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. É a dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Faz a dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Faz a dança da tremidinha. A dança da tremidinha. A dança da tremidinha. A dança da tremidinha. A dança. A dança. A dança. MC Rei na voz. Respeita vagabundo. Essa é a DJ Melry produzindo sonzão. Produzindo sonzão. Vai começar o caqueado. Caqueado da dancinha. Vai começar o caqueado. Vamos que vamos, porra. Chama o teu cucu malvadão. Chama, chama o malvadão. Vai, vai, calma. Chama o teu cucu malvadão. Deixa, deixa. Vem você também conhecer RW Multimarcas. Os melhores looks. Você aqui fica na moda, viu? Vem pra emoção! Ah, vai fogo! Prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou passar pra gerar. Você vai beber! A filha das marcantes, ele e a Karen tá aí comigo! DJ é o brabo, porra! Alô, Rafinha! E aí, do máximo? Minha amiga Jamile, ela e a... Jamile e a Camille! A sobrinha do Tom Máximo, tá com a gente! Tá na live, tá tudo certinho, tá, Tom? Eu vou pro rolê. Vai beber, vai chorar, vai ligar. Tu sabe que é aquelas coisas, né, Truíra? Que já é tarde, rodei as tarde, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade. Quero ficar com você. DJ, o diabo quando? Quando lembra da gente, sou vacilando a roupa. Paula Marcelino, Japa Importes, Alice Oliveira, Jamile Correia, Bia Machado, JM é o nome da emoção. E aí, JM? É o DJ JM. Marquinho, você deixou? Vira! Falei, Toninho, segunda-feira, o que é que tu quer? Como é que tu quer? Sabe o que ele fez? Mandou uma música. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Aquele pique eu passo mal, aquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Aquele pique eu passo mal, aquele pique. Se for magrinha, né? Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Aquele pique eu passo mal, aquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Qualquer coisa sabe e desce. Vai, vai. Claro, aquele pica eu passo mal. Aquele pica eu passo mal. Fogo! DJ Maico 3D, é a Drica! É a Drica Lobo! Whindersson Meida! O Elielton! Todo mundo juntinho! Na live da Marca Impérios! O Michel, o Divaldo, o Helder! O Loto e o Marlon, todos ligados lá na JM Saúde. Eu vou lá, viu? Alô, Henrique do Distrito! Vai, vai, vai. Você vai esperar o meu coração curar. Você aí existe amor, se for amor. Você vai esperar o meu coração curar. É o Alan da GDS e ele já falou eletrizante, bora pegar! Cachorra, bora, Junior eletrizante. Pega essa cachorra, bora. Vem-te embora, Alan! Pega essa cachorra, bora. Vem e vai arriando, vai arriando! Pega, pega, Toninho, pega, Toninho, pega, Toninho, pega, Toninho, pega, pega, pega, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega tudo, pega, pega, pega tudo. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. Puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, meu. Faz como é que é, meu. Que joga o anzol, meu. Faz como é que faz, meu. Que puxa o carretel, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, puxa, sal, sal, eu já tô mil grau, sal, sal, eu já tô mil grau. Olha os cara doido, é muito caqueado, olha os cara doido, é muito caqueado. Lucas espetacular, e aí, Lucas? Abraço, Bolinho! DJ Udi é o brabo, porra! E nessa feita, olha quem tá comigo! O amigo empresário Richard! Richard Christian da Sorte Esportiva já tá na live! E aí, Richard? É Sorte Esportiva na parada, valeu, Bolinho! Vem-te embora, vem-te embora, mano! Vai! Vai rebolando! Vem, bebê! E ela tá! DJ Udi é o brabo! Várias queixas de você. Pega, pega. Pega tudo! Pega, pega. José Naldo! Pega, pega. De Souza! Estamos juntos! Paulo Augusto! DJ Yuri Bressan, valeu, Yuri! Pega, pega. Quero ser seu namorado. Várias queixas! Várias queixas! Esse é o DJ Lohan, caralho, coloca o bravo. Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição. Esticada de varinha, ela tá cheia de tesão. Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê. Ela joga essa rapita por de volta, vai ver. Todo mundo tá ligado, ela pode de montão. Todo mundo tá ligado, ela pode de montão. Vem junto! do Timarcas. O meu parceiro Renan tá por ali em Saramânia. Cara que comanda a marca Impérios. Ele falou eletrizante. Bora lá, bora pra cima. É daquele jeito. Bora, Toninho, só pra segunda-feira eu vou deixar contigo, viu? Deixa na batida, deixa, deixa na batida. Bora, meu DJ, bora, meu DJ. Desce tu, vai. Desce novinha, desce novinha. Desce novinha, desce novinha. Desce novinha, desce novinha. Pode vir, vem cá, mulher. Vem cá, vem cá. Pode vir, vem cá, mulher. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Deixa eu tocar original. Leno Dora, DJ Abacate. Vai me diz, abacate tá duro ou tá verde? Tá maduro ou tá verde, abacate? É parceiro do Júnior, bora DJ Abacate. DJ Michael 3D, seu filhão Alessandro já na área. E o Derby. O meu amigo, Rony Mix e Gravações. É o homem do cachorro doido. Bora, Rony! É o nome da emoção, Toninho. Nada. Tadinha. Nunca gravou lá, lá no Goro da Ura. E é ele. Nada. Pra mim ele é o melhor. Claro que sim. É aula, né, Rony? É aula, né, Rony? Marquinho Promonter, Gabriel de Souri, toda a galera, tudo bem? Um abração! Falando? Eletrizante! E que você? Essa que é assim pra lá, né, Toninho? Vai, fogo! É a dança da sapatão, é a dança da sapatão, é a do Serginho. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. É a dança, é a dança, é a dança do viadinho. Toma na batida, toma na batida. Vem pra Impérios, vem pra RW. Vem pra Impérios, vem pra RW. Para, DJ! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex. Me dá de sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, sal, sal, sal. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Não dá pra entender esse medo que quer não parar. Apaga a luz, é uma história que se complicou e eu sei nem o porquê. Jogamos na parada! Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me importa as costas e não cansar. Nem uma parede não tem porquê. Essa aqui eu dou muito valor. E come inteira a noite. Eu não consigo dormir. Meu coração acelera, ai, eu só tenho um ar. O quê? Eu mudo o lado da cama. E você? Eu ligo a televisão. Olho nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Bora, David Super! Gosto que me chama, isso me acanha. Gosto que dá tapa, me chama dois de pira, lembra? Supira é assim, mas só em cima da sua cama. Sextou, meu irmão! Supira é assim, mas só em cima da sua cama. Você sabe bem que nesse tempo eu te supiro. O amigo também, Paulinho! Agora eu não quero, vou te iludir. Paulinho Cachorrinho tá na live aí, Paulinho! Cara que comanda o Brocadão! O restaurante hamburgueria que comanda a Terra Firme! E aí, Paulinho, bora, Cíntia! Vendendo louco, não vagurando com os amigos na boca. Com todas as águas de bode do plantão, comigo. Ai, Calica. Quer dar pro Toninho à toa. Ai, Calica. Quer dar pro Toninho à toa. Foda que você de mim não sai. Não sai não, não sai. Será que é destino? Vamos ver. Vamos ver, hein? Eu peço que não me maltrate mais. DJ Sidney também lá do Bebelossaldi comigo, Mara Sidney. O Edmilson Doteiro. Eu juro. Rafael Barros. Um abraço também, mano. Mas faz hora extra esse meu amor. Também sempre na mente Absolute. Vai fogo. É Absolute Serviços Automotivos. Fechado com a emoção, fechado com eletrizante. DJ Udi é o brabo, boa. Meu amigo Adonis, ele e o Manguinha. Bora, Manga! Bora, Adonis, daquele jeito, bolinho. Pode apagar de novo? Apague esse cenário e bota na pressão. Apague esse cenário e bota na pressão. Começamos, hein? E bota na pressão. E bota na pressão. Vixe na pressão! Estou chegando caqueado, eu vou mandando. Elas estão chegando caqueado. Tá chegando, ai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O nome da emoção. Hoje eu vou te arrebentar, hoje eu vou te arrebentar, hoje eu vou te arrebentar, hoje eu vou te arrebentar. Poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, mais conhecida como Andréia Acavala. Irmão. Vai, Silvio! Espirro, lança, espirro, lança, espirro, lança. Você? Já prometi outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Bota o bebê, bota o bebê, se não for você. Eu! Rafael Barros também, André Vale! Ordiniz, Daniel, Edinaldo, Marcos Paulo, do Açougue Paulino Carnes. E aí, Daniel, vira a família Pantoja. Prepara tudo que a gente vai sacudir tudo aí, maninho. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Chama teu amigo, chama as periquita. Chama teu amigo, chama teu amigo. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Ele quer sair comigo, o peito na cintura e o cabelinho colorido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Os favoráveis de Soureu. As novinhas tão espertas, tão num golpe organizado. Elas querem só bandido, eletrizante, tá ligado. É golpe, é golpe. É golpe organizado, é golpe, é golpe. Júnior! DJ Udi é o brabo, pô. Tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. Eu vou pra ousadia, eu vou pra paixão. Falou, Anderson. Eita, pô. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu tô cansado de caô, de sufocação. Meu amigo. do Ronaldão. O rei do caqueado, então, meu irmão. É romance, amor, é amor. Em um lance, é um lance. Traição, é traição. Romance, é romance, amor, é amor. Em um lance, é um lance. É sequência do passe, sequência do passe, sequência do cante. É sequência do passe, sequência do passe, sequência do passe. Só na manha, DJ, só na manha, vai, vai. Assim que é gostoso. Tá estourado em todo o território nacional e a gente tem que tocar. Onde é que tá? Fala pra Jackson Castro. Ana Souza, bora sextar, hein? Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste com o quê? Responde essa mensagem, isso é maldade. Quero ficar... Formatei da agora isso aqui. Formatei e vi tocar, dá nem jeito. Quando lembrar da gente, tô tirando a roupa. E você vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga. E pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deu. DJ Kleber de Coraci. Gabriel Souza também, DJ Marcelo, meu irmão. Você vai querer o meu beijo na boca. Daniel Pantoja. O Nilson Kaique William. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco. Todo mundo, hein? Bora amassar. Chama no piseiro. Tamo junto de onde é que cê tá, bebê? Onde é que cê tá? Fala pra mim. Se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade. Mas você insiste em se esconder. Responde essa mensagem. Isso é maldade. Quero ficar com você. E quando? Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa. Aí cê vai... vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Bora do andamento. Vamos junto, gente, pra você aí que quer vender impérios na sua cidade. É só entrar em contato. Meu amigo Renan da RW Multimarket, tá bom? Eletrizante, posso te enviar o número dele também. E você vai levar a marca Impérios pra sua cidade. O sentimento que você tá sentindo. Pra você é amor pra mim. É Impérios agora, eu fechado com a emoção. Arrisca. O quê? Ou mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. E eu? Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo tempo, será se existe amor, Toninho? Ou se aí existe amor? Não. Se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor? Será que existe amor? Se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Te amar, oh, Renan, vem pra RW, vem pra Impérios. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Eu quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar amor. Vem, vem. Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo desejo. Vai, meu eletrizante. Vem, mata logo de beijo. Quando te vejo, acabo com a saudade. Você quer beber? Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo? Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Hora de João Gomes. Vai, vai, vai, vai, vai. gostoso, assim que é gostoso. O eletrizante mirando todas e mais algumas. Levanta cedo, fala a puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Opa! Eu tenho a senha pra correr em todo canto, a humildade, a disciplina. Tu tem a senha, Tuíra? Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que... Eu vou, eu vou. Eu vou. Em casa curtindo, vai compartilhando a nossa live diretamente da RW Multimarcas. Agora carregou na minha cama e aquecendo meu cobertor. E o eletrizante agora fechado, tá usando, tá trajado de impérios. Amor, qualquer coisa, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha pode vir, bebê. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo. Mãe Fernandes. Vai DJ, vai DJ. Nosso som é massivo, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. É assim, hein? Segura minha mão que você roda pra mim. Você dança com Toninho. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e vai, sempre. Vai dançar assim pra mim. Se jogando pra cima, vamos juntos, chamiga. O piseiro vai bombar. E dança, e dança, e dança. Vai dando assim pra mim, se jogando pra cima, vamos juntos, chamiga. Ainda não. O piseiro vai bombar. Dança assim pra mim, se jogando pra cima. Movimenta. O fogo dele é o malvadão de Anani Dewa. Chama! Chama o teu fogo malvadão. Ai. Opa! Hoje vai ter festa no colchão. do carpete. Bela roda. Papo. Bela roda, cidade inteira. Pra ir pro Caribe. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Mas ela. Ela despeja lá lá. Alô, Anderson da Reality. E tá comigo. Eu sou teu esquema preferido. E você? Porque eu sou seu esquema preferido. DJ no carpete, papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter, hein? Hoje vai ter festa no colchão. DJ do Carpete, papo, papo. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Vamos nessa, é a live. Diretamente aqui da RW Multimarcas. A batida, na batida. Impérios, minha marca que agora tá trajada, o eletrizante, meu amigo Renan, da RW, estamos juntos, viu, mano, e vamos pra cima, e a gente olha aquela pegada, que tu sabe, né, Anderson, tu sabe quando já chega essa pegada aqui, né, conhece, né, bora pra aquelas, pra gente finalizar, pra ficar gostoso, aquela, Toninho. Agora sim, papai. Um monstro, uma besta enjaulada. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende que sou. Isso pra mim é um lobo faminto. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nenhum outro amor no meu coração foi tão. Vlad da família Vagari. Me sinto apaixonado. E aí, Vlad? E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Esse namoro é muita onda de rocha. Coração que tanto te amou. Tu sabes que. Olha, Lucas! De nós, mano! Teu amor, meu amor em ti, não foi uma ilusão. Lembra? Me lembro, vejo o que vivi. Por quê? Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Será que foi? Foi no lava-naves, como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor surgiu. O amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina quando te desejo. Mesmo se tu te vai sinto o teu carinho. Sacanagem, né? Desce, gentilho! Desce, gentilho! Não para, não para, não para! Nossa reta final aqui da nossa live. Já nas nossas últimas. Obrigado a cada um de vocês, viu? Já sabe, vem pra Impérios. Vem pra RW Multimarcas. Aqui é a emoção. Não amo para mim, não. Tu ainda tava mentindo. Diga logo que não me amou. Que não. E segunda-feira, a Nani deu a vaidade feriado. É o aniversário do homem. Quais as armas que contar pra fazer? abraço aí. Peninha demais. E você? Bora, Sousa, valeu, Ana. Alô, Vlad. Alô, Vlad. Segunda-feira, tu vai pro aniversário do Toninho? DJ Seco, a simplicidade das produções. O único DJ que vai ter o aniversário patrocinado pela Ambev. DJ Toninho Sampler. Um pacote de latinha. Olha, olha, olha. Aí, vai. Um, dois, três. Quero agradecer também, meu amigo Renan, o DRW, pelo convite, viu, Renan? Obrigado de coração. Essa é uma das primeiras lives depois que a gente fez com a Império, de muitas que ainda vai vir, né, Renan? A cada coleção a gente vai se reunir e fazer aquela apresentação muito top pra gente mostrar pra vocês, levar pra vocês todas as novidades da RW Multimarcas. Não é isso, Tuíra? Confirmado de Belém a Meridela, de Belém a Meridela ao Maranhão. Do Maranhão até Paris. Segura em Pérez, papai. Vamos pra cima, aqui de baixo já viemos. Sempre pra cima, meu irmão. E você? Alô, Anderson. Só quero te ver feliz. Prepara. Paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver. Aquele amor, aquele amor. O amor para sempre. Só eu e você. Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. É o novo Robinson.